chega favelado. Chega favela, chega favelado. Chega favela, chega favelado. Suba as escadas, chega assim, tá assim em casa. Levante a cabeça e não se preocupe com a retaguarda. É assim, é sempre assim, turista não sobe. Foi assim também pra mim. Me olharam da cabeça aos pés, me se engataram a ré. Não, não, não, segui em frente na fé. Mas aí, foi só colar e aí descobri, a fortaleza era ali. Todo tipo de gente, o contraste é evidente. Maluco sonhador, playboy consumidor, disparatinado, sobe o beco. Enfumaçou aqui, caldeirão do inferno, palmital. É 107, a quebrada é Santa Luzia, sem patifaria. Eu sou periferia. 25 anos me fizeram aprender. Quem é respeitado vive, quem respeita consegue sobreviver. Seja você aquilo, é o inseto proceder. Aê, aê, olhe pra trás, bandidos prevenidos não conquistam inimigos. Hey, hey, não vacile ou segure a bronca. Não entre nessa guerra ou a corda arrebenta na sua ponta. E de repente se pá, noiado por cada fita dada. Polícia insatisfeito, todo mundo na parede. A fuga é arriscada, no mais tudo bem. Isso acontece, é tipo novela. Boa noite, Cinderela, ilusão não. Aqui é favela. Hey, hey, pode chegar, bem-vindo ao Lala do Cilá. Chega favela, chega favelado. Vem o mal lado a lado, eu tô ligado, é arriscado. Chega, pode chegar, tô em casa, bem-vindo ao Lala do Cilá. Chega favela, chega favelado. Vem o mal lado a lado, eu tô ligado, é arriscado. Chega, pode chegar, tô em casa, bem-vindo ao Lala do Cilá. Ei, mano, se liga, treta no plural é intriga. Boca cheia de formiga, então viva. Viva! Seguir uma rotina aqui é embaçado. Tiro, sangue, cadáver. Dos quatro lados, cuidado, cuidado. Mas e daí? Tô nem aí. Quem não deve, não teme. Não tenho medo de sirene. A mídia não vê o lado bom da favela, como eu vejo todo dia da minha janela. Sonho, esperança, irmandade, união, honestidade, trabalhadores, informação, refogados, reintegrados, imigrantes nordestinos, roda de samba, racha de basquete, pelada no campinho, faça chuva, faça sol. Domingo é dia de futebol. Tem maluco querendo jogar. Vai, vai, vai. Tem maluco querendo brigar. Sai, sai, sai, sai, sai. Mano, você viu? Puta que pariu. O maluco deu bizil. Fumou, fumou, pou, caiu. Ele nem sempre foi assim. Às vezes até pagava lição de moral pra mim. É o desespero, a miséria se pá. É que causa intolerância. O cara se pegue na distância. Adeus consciência, volta a ser criança. E essa falta de estrutura é que me deixa ver da vida. Ver meu povo na favela sem alternativa, sem saída. Mas aí, isso vai abalar a minha autoestima. Que eu confio no meu bom Deus que tá lá em cima. E sigo na rima, e sigo na rima. Hey, hey, essa favela pode chegar. Bem-vindo lá, bem-vindo lá, lá do Cilá. Chega a favela, chega a favela. Favela tem em todo lugar, carência em primeiro lugar. O barraco vai desabar, saúde e educação não há. Guerra familiar, vida irregular, é aí que eles vêm. Veja bem, não tem pra ninguém. Os políticos, as promessas, só com empanto de faca. Senhoras e senhores do palanque, o salvador da pátria. Quem que eu gostaria? Seria só alegria. Ave Maria, não, não, não, não vai ser fácil assim. Não vou pular nesse trampolim. Me lembro muito bem de tudo que aprendi. Na guerra os humildes sempre levam a pior. É um por todos ou todos sós. Às vezes parece que tudo vai dar errado, mas não vou reclamar, foi aqui que cresci e aprendi. Bastou raciocinar que o asfalto tá lá esperando eu me revoltar. Mas eu não sou curió pra cair em armadilha. Não vou contradizer a metodologia.